Loterias da Caixa. Sua aposta ajuda milhares de brasileiros. Na hora de fazer a sua fezinha nas lotéricas, peça sempre o comprovante original da sua aposta e guarde em um lugar seguro e fácil de lembrar. É só com ele que você consegue receber o prêmio quando a sorte escolher você. Por isso, lembre-se, toda vez que você apostar nas Loterias da Caixa, exija o comprovante emitido pelo terminal e guarde. Afinal, um dia a sorte pode bater na sua porta e você precisa estar bem preparado. Loterias da Caixa. Pra sorte, todo mundo é igual. Acredite, aposte. Tem coisas na vida que a gente sabe que são garantidas, como Bolsa Família. Todo mês está na conta de quem mais precisa. Isso é garantido. Siga o calendário e retire seu benefício no dia marcado. E não esqueça, mantenha seu cadastro sempre atualizado. Em caso de dúvidas, ligue para o telefone que está no cartão. Bolsa Família, um país sem miséria e com muito futuro pela frente. Governo Federal. Eu faço muitos papéis no teatro. Minha aparência muda, as digitais não. Por isso, numa votação, ninguém pode se passar por mim. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria. Informe-se no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, sexta-feira, 21 de junho de 2013. O Tema Livre está entrando no ar. Hoje nós vamos dar sequência ao assunto da semana, o assunto que está em todas as mídias, mídias sociais, mídias alternativas, mídias convencionais. Protestos reúnem 1 milhão 200 mil pessoas. Dilma Rousseff convoca reunião. É o destaque principal num dos portais de conteúdo. Nós estamos aqui no estúdio. Hoje nós vamos dar uma ótica um pouco distinta da ótica que nós vimos dando ao longo da semana. Estamos com o MC Leonardo, também conhecido como Leonardo Pereira Mota no cartório, é presidente da APA Funk, isso. Né, isso, Associação de Profissionais e Amigos do Funk, e é o condutor do programa aqui na Rádio Nacional, com a gente aqui, o programa, né, do Funk, todo dia às 3 da tarde, não é isso, Leonardo? É isso aí, Funk Nacional, boa noite, bom dia boa a todo noite mundo. Boa noite é bom, hein? Boa, o cara tá dormindo, você viu que ele não dormiu, hein? Ou dormiu pouco, né? Dormiu pouco. Também no estúdio aqui com a gente, o Guilherme Pimentel, assessor da comunicação, da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e integrante do Movimento Direito para Quem? Criado por estudantes e profissionais de direito e que nasceu na UERJ há 12 anos, motivado pela luta por direitos, especialmente dos moradores das favelas. E o rapper Fiel, morador do Morro Santa Marta, em Botafogo, participa da rádio comunitária local. Pedagogia da Dominação é o título do seu último CD, seu último trabalho. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Fiel. Bom dia, bom dia. Como é que vocês estão vendo aí essa situação, esse desdobramento de ontem? Ontem houve essa mega manifestação, mais de 100 cidades em todo o país, e o país dormiu ontem, a mídia convencional principalmente, alarmada. E as manchetes, a manchete do Globo hoje é uma sem controle, é uma coisa que a impressão que você tem é de que nem vai haver mais jogo da Copa das Confederações, porque já que não há controle, como é que você vai fazer partida de futebol? Gostaria que vocês falassem, principalmente, da ótica vista de cima, que é da favela, e que é a ótica que a televisão está mostrando com o helicóptero, né? Por lá de cima, só o helicóptero, não mostra o chão lá embaixo, como é que está a situação. Queria que vocês falassem sobre isso. Rap, vai aí você, Fiel. Então, primeiramente, bom dia Luiz Augusto, todos que estão aqui na mesa, bom dia ouvinte do programa Tema Livre. Nós do hip hop, a gente vê essa manifestação como uma grande oportunidade de reivindicar vários direitos, né? Como direito à moradia, direito à democratização da comunicação, não é só por 20 centavos. Porém, está ali envolvido já nessas manifestações que vem acontecendo, e eu estou acompanhando, está envolvido ali um fascismo, está envolvido ali a direita também, já querendo dominar, querendo liderar essas manifestações. Isso é ruim, isso é ruim. Então, a gente tem que fazer uma leitura dessas manifestações. Começou de forma espontânea, é importante porque o povo está insatisfeito com vários temas, várias agendas, violência policial, UPPs nas favelas, invadindo as favelas. Mas é importante o povo estar na rua. Agora, a gente tem que entender que a mídia massiva, que aí a mídia burguesa, principalmente a Globo, inimiga número um dos trabalhadores do Brasil, ela está começando a orquestrar uma inimiga do povo, que é a Dilma. Isso aí, a gente não pode cair nessa armadilha. Porque se a Dilma sair do poder, quem entra? Quem entra é a direita. Então a gente não pode cair nessa armadilha. Ontem eu passei a noite toda vendo os programas de TVs colocando o inimigo número um do povo, o PT. E isso, a gente tem crítica à esquerda, sim, mas não chegar a esse ponto. Se tiver que cair alguém no Rio de Janeiro, é Sérgio Cabral e Eduardo Paes. Mas isso aí é outra conversa, porque as pessoas foram eleitas, estão cumprindo o mandato, né? Tanto a Dilma, quanto o Cabral, quanto o Paes. Então o negócio é esperar a próxima eleição para você tirar essa pessoa. Leonardo, queria que você falasse um pouco também. Bom, você falou da ótica vista de cima, né? Quando o Fiel fala isso, que lá tinha de tudo. Como um movimento sem controle, como está dizendo nos jornais hoje, como é sem controle e é popular, então vai haver de tudo mesmo. Então, um lado mais simbólico de ter tudo é o seguinte: colocar as faixas feitas à mão ali na central, ali na Praça da República, colocaram as faixas ali. Então tinha de tudo, tiririca para presidente, tinha de tudo, pena de morte no Brasil já, né? Tinha de tudo ali. E daqui a pouco, do final de tudo, chegou a galera que não quer governabilidade, que age igual ao governo, porque ela oprime. Essa galera que está indo para a rua, ela está repetindo a opressão do Estado. Ela oprime, ela não quer diálogo, é a mesma coisa. Então é uma loucura que tem no meio do povo, se junta tudo. Você falou que a Dilma tem reunião hoje, né? A reunião de manhã. Quem foi o primeiro-ministro que ela chamou? Qual é o único agendado? O ministro da Justiça. Então, até para Dilma, se o povo pudesse agora aclamar por alguma coisa, o que é que o povo ia chamar? Se o povo tivesse uma agenda hoje, o que é que o povo ia chamar? O povo ia querer justiça. Na verdade, nem ela tá conseguindo, né, comandar nesse momento algum tipo de reação que ela possa falar, alguma frase que ela possa soltar, alguma coisa que ela possa incentivar, que possa viciar o povo, como o Fiel falou aqui e lembrou muito bem. Estão tendenciando inimigos, e na verdade o problema do Brasil não é pessoal, o problema do Brasil é falta de controle político há muito tempo, que gerou uma falta de controle ao povo. Guilherme, você agora. Guilherme é assessor de comunicação da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, não é de comunicação, aliás, é da área do direito, né, Guilherme? Queria que você falasse, a Alerj tem sido um dos alvos preferenciais das críticas e inclusive até de cerco e até de ataques e tal, junto com a Prefeitura de São Paulo. Engraçado, aqui a Prefeitura só ontem, né? Em São Paulo, desde o início, a Prefeitura já foi alvo. Mas a Assembleia Legislativa, ela foi alvo foi alvo prioritário desse movimento, o que mostra que há um cunho político da insatisfação com o desempenho dos representantes da população ali na Assembleia Legislativa. Como é que você vê isso? Bom, na verdade, eu vejo como uma... O que existe, né, isso aí lá no nosso trabalho na comissão é muito claro e evidente, né? Existe uma demanda represada da população por participação na política, né? Hoje, qual é o espaço que o cidadão ele pode participar das decisões que são tomadas no Estado, na cidade, no país, principalmente na cidade, que é o lugar onde nós vivemos, né? Existe a organização administrativa do Estado, do país e tal, mas todo mundo vive na cidade. E onde é que existe um espaço de participação política para o cidadão poder participar das decisões que são tomadas sobre a cidade? Por exemplo, o aumento do ônibus, que foi o estopim, né? Qual foi o espaço onde o usuário do ônibus pôde participar da discussão e do debate sobre o preço? Não houve. E assim como não houve com relação ao ônibus, não houve em relação a uma série de outros direitos, uma série de outras questões. O Fiel levantou aqui a questão da habitação, né, e a gente vive na cidade. É uma das cidades que mais demole casas de moradores de favela e periferia no mundo, talvez. É uma cidade que, apesar de ser uma cidade olímpica e da Copa do Mundo, é uma cidade que não tem saneamento básico em grande parte da sua área urbana. É uma cidade que, enfim, possui uma série de problemas e não possui praticamente nenhum espaço de participação política. O que há é uma grande demanda represada de participação política. Não dá para você falar hoje que esse protesto tem a bandeira A, B ou C. Na verdade, eu estava na rua ontem, né, e nas outras manifestações tiveram. Eu vejo como uma espécie de carnaval. O povo foi para a rua com as suas bandeiras, com as suas pautas de reivindicação, está ansioso por participar, cada um está falando uma coisa diferente, e isso reflete, na verdade, o quê? Uma demanda. As pessoas querem participar da política e não tem tido espaço, né? A política se baseia muito no marketing e pouco na participação, pouco no conteúdo. Então, é um elemento de reflexão para o poder público como um todo, né? Lá na comissão, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Alerj, né? Então, essa parte da cidadania, quando a gente trabalha a questão da cidadania, o que é o exercício da cidadania? É poder participar, e ir para as ruas é uma dessas formas de participação. Agora, é preciso que os governantes compreendam que, nesse momento, saídas de marketing não vão funcionar. É preciso que se coloque na mesa as pautas de direitos que a população está levantando durante as manifestações, e a população está demonstrando nas ruas que quer uma saída imediata, que quer medidas concretas, que é algo para além das promessas, né? O legal desse movimento é que ele surgiu de uma responsabilidade municipal, que é o transporte coletivo de passageiros, que é uma coisa da cidade, né? Mas como coincide na agenda dos governos municipais o aumento na mesma época, então gerou como um rastilho de pólvora, gerou essa manifestação que começou com o negócio dos 20 centavos, ou 15 centavos, ou 10 centavos, dependendo do lugar, mas desembocou nessa insatisfação a que Guilherme se referiu, mais generalizada. Ainda mais num cenário em que nós temos em desenvolvimento, desenrolando agora no país, uma Copa das Confederações, que é um evento esportivo de grande atenção da mídia internacional, naturalmente essa manifestação de ontem, que foi a maior de todas até hoje, em mais de uma semana, um pouquinho, ganhou repercussão internacional nos jornais do país, principalmente The Guardian na Inglaterra, New York Times, o Clarim aqui em Buenos Aires. Em resumo, ganhou um destaque, mas é uma coisa mais... O Brasil vive um momento conturbado, tal como uma manifestação popular. Ninguém fala na imprensa internacional nessa falta de controle que a imprensa nacional aponta. E isso me faz lembrar que na Grécia, por exemplo, recentemente, nós tivemos manifestações públicas, né, muito mais violentas do que as manifestações que se viram aqui ontem, e não aconteceu queda de governo, não houve ruptura da institucionalidade, não houve, e a Grécia já passou por uma ditadura na mesma época que a gente, recentemente, então. Então, isso é que parece que há uma preocupação com um golpismo. Como a gente começou o programa falando dessa situação da Dilma Rousseff, do Sérgio Cabral, do Eduardo Paes, isso é a normalidade constitucional. E aí, o que parece que está havendo aí é uma forçação de barra, esticando uma corda para ruptura do lado mais fraco, como sempre. Como é que você analisa isso? Cara, eu analiso que é o seguinte: ontem eu ouvi também falar muito numa nova Constituição, né? Que era para o governo lançar, aparecer, se reunir. A Constituição tem que ser cumprida. A revolução nesse país não precisa ser escrita nada. A revolução nesse país é fazer com que os poderes respeitem a Constituição. Quando você fala da participação da favela hoje, o assunto da favela, o que unifica todas as favelas, mesmo as que não são pacificadas, vamos dizer assim, é a questão do saneamento básico. O saneamento básico está entranhado precariamente em todas as favelas do Rio de Janeiro, ponto. Só que agora tem umas que estão com um problema bem maior do que o saneamento básico, que é obedecer a um regime militar imposto ali dentro, né? A UPP está dentro da favela, desrespeitando direitos, em nome de uma pacificação. E quando o camarada tem que falar, pedir ao capitão para fazer um batizado do filho dele, uma festa de casamento da filha, né? Quando ele tem que passar por isso, ele não sabe a quem falar, ele vai ligar para quem? O capitão vai e diz que não pode, ele liga para quem? Ele vai ligar para o delegado, ele vai ligar para a polícia, ele e vai... E, na verdade, isso aí repete um comportamento ao qual ele estava habituado no tempo do tráfico, que ele tinha que pedir ao traficante a licença para fazer a festa do casamento, batizado ou o que fosse. Fiel, você que enfrenta a situação lá no Santa Marta há tantos anos, né, desde o início mesmo da UPP, você já fez aquela cartilha da convivência do cidadão, como... E foi, em vez de ser adotada, foi boicotada pela UPP. Como é que é essa situação hoje lá? Então, tá a mesma coisa, né? O que mudou no Santa Marta, efetivamente, foi o que o Leonardo falou. A gente tem um poder militar atuando 24 horas no Santa Marta, que a cicatriz maior pós-UPP é desmobilizar qualquer ação dos movimentos sociais de dentro das favelas. Porque qualquer ação, principalmente a nossa cartilha de abordagem policial, que se a polícia tivesse o mínimo de conhecimento dos direitos humanos, apoiava, divulgava. Ao contrário, pegou a cartilha, criminalizou esse ato, me prendeu, me processou, me espancou. Então, quer dizer, a gente está vivendo um momento militarizado na cidade inteira. Se você for numa UPA, é militar que te atende. Pois é, como é que está a situação, a rotina do morador lá do Santa Marta diante desses protestos, o negócio da passagem? Eu digo isso, pergunto isso, porque o morador de Santa Marta, como morador de todas as favelas, ele tem um interesse muito direto no bolso dele, muito mais forte do que a classe média, da classe média de cá de baixo, no preço da passagem. Tem um interesse muito mais forte. Como é que está? Você está havendo algum cerceamento, algum doutrinamento, alguma coisa assim? Olha, eu vi ontem, muita gente do Santa Marta desceu, a gente convocamos muita gente de forma pacífica para a manifestação, e hoje de manhã, vindo para o programa, para o Tema Livre, muita gente falou, poxa, Fiel, muitas das vezes foi a primeira manifestação que alguns moradores participaram e eles perceberam a truculência da polícia. Quando você fala na violência, é por parte da polícia, não foi por parte dos manifestantes ontem. A primeira violência é a polícia que chega, ontem chegou caveirão para... lidar com multidão. Para lidar com multidão. Caveirão, você já sabe quais as ações dela. E só lembrando aqui, falando em caveirão, o Rodrigo Pimentel, ele falou que aquelas armas de guerra que a polícia usou para dispersar os manifestantes em frente à LERJ, que é fuzil, estava dando tiro de aço mesmo em cima das pessoas, essas armas não poderia usar ali, mas poderia usar na favela. Falou. Então essa prática é corriqueira de assassinato legítimo do Estado com os moradores das favelas. Eu queria lembrar só que quem falou isso que você está dizendo aí foi o Rodrigo Pimentel, que é o especialista em segurança pública da TV Globo. Da TV Globo, não é isso? Ganha para isso, ganha para dizer isso. Não está dizendo isso gratuitamente, não. Agora, Guilherme, você e o Leonardo falaram de uma coisa que eu acho importante, em dois momentos distintos, que é a questão do saneamento básico. Ele disse que era a principal reivindicação, mas isso é uma reivindicação histórica. Você citou isso. Como é que o Brasil está pensando em Copa do Mundo, fazendo isso, e não tem saneamento básico, aí nós não teríamos tido a Copa do Mundo da África do Sul, que está numa situação pior do que a nossa em termos de saneamento básico, mas embora a população seja menor, seja outra realidade. De toda maneira, o que nós estamos vendo é que há um país em construção, há um movimento para frente. Esses eventos esportivos, eles são eventos da agenda internacional e eles estão atropelando uma agenda nacional. Aí parece isso, você vê manifestantes na rua, com umas meninas, com cartazes dizendo me chama de Maracanã e me reforma inteirinha, entendeu? Uhum. Que é uma maneira bem-humorada de você mostrar insatisfação com isso aí. Não por acaso, também ontem na Fonte Nova nós tivemos os movimentos lá, o protesto do lado de fora do estádio, a ponto de durante o jogo, o narrador, o locutor da TV dizer, olha, esse barulho que vocês estão ouvindo aí é bomba lá fora, o negócio, o bicho está pegando aqui fora, aqui dentro a bola está rolando e lá fora está pegando fogo. Então, quer dizer, isso mostra que há um contexto diferente e que está sendo explorado também de todas as formas, né? Como é que é essa situação para você? Eu acho que o povo está aproveitando a época dos mega eventos para fazer a denúncia, né? Para botar a boca no trombone. Então você acha que não foi o aumento da passagem? Foi a Copa das Confederações que motivou? Não, o estopim foi o aumento da passagem. Um momento propício. Então o azar foi que o aumento da passagem, o azar deles, é que o aumento da passagem veio junto da Copa. É, agora, é muito importante perceber, né? O Fiel levantou isso aqui agora na fala dele, esse processo de militarização da cidade, né? Eu, ontem, o que eu vi nas ruas, né, a forma com que a polícia tratou a multidão, foi uma forma de truculência, e até depois que a multidão já estava dispersa, né, abordando pedestres, detendo pessoas que estavam passando na rua, levando para a delegacia para averiguação. Quer dizer, é a mesma forma com que a polícia atua nas favelas e nas periferias, historicamente, no Rio de Janeiro. Então, eu diria que ontem a operação da polícia foi uma operação de pacificação, né? Lembrando sempre que pacificação é um termo militar, né? Quando a gente quer dizer trazer a paz, no popular nós usamos a palavra apaziguar. Apaziguação seria... Então, eu vou seria... apaziguar. Vamos apaziguar isso aqui, está muito conflituoso e tal. Pacificação é um termo militar. E a gente tem exemplos históricos. Por exemplo, uma das operações do exército nazista na Polônia foi uma operação de pacificação. Uma das operações de Portugal em colônias africanas foi operação de pacificação. E assim a gente vai encontrar vários exemplos. E todas as operações deram no que deram, né? Que a gente... Deram no que deram. Então é o uso é o uso excessivo da força perante uma situação para um controle de uma estabilidade no local. É bom você tocar nesse assunto, porque ontem também alguém falou que não é interessante você demonizar os representantes da política, os deputados, os vereadores, os senadores. Não é interessante isso, porque lembrou até a Itália fascista de Mussolini. Disse, olha, no começo do fascismo na Itália, foi assim. Mussolini cresceu nessa coisa de rasgar bandeira de partido, dessa coisa de negar a legitimidade dos partidos e dos representantes. Quer dizer, isso, você que trabalha na Alerj, né, como é que você vê isso? Eu acho assim que existe uma insatisfação da população com relação à política tradicional. Existem pequeníssimos grupos inseridos nessas manifestações que têm uma perspectiva fascista, falou de fascismo. Os fascistas mesmo, eles são um pequeno grupo. E num contexto de insatisfação geral com a política institucional, são puxadas palavras de ordem contra partidos políticos. Agora, é muito importante a gente politizar esse debate, a gente mostrar que o partido político, ele é uma das formas de organização que foi conquistada pela luta democrática no Brasil. A última pessoa a proibir partidos políticos no Brasil se chama Castelo Branco, foi através do ato institucional número 2. Então, a possibilidade de você se organizar num partido político é uma possibilidade democrática, né? E ninguém é obrigado a se organizar num partido político. Cabe aos partidos políticos respeitarem a autonomia do movimento, respeitarem a autonomia das pessoas e não quererem se apropriar desse processo. Agora, cabe também a outros setores que estão aparecendo nesses protestos também respeitarem isso, respeitarem essa diversidade e não quererem se apropriar disso com pautas e bandeiras fascistas. Verdade. Então, é importante esse debate. Antes, Leonardo, de você entrar, eu queria só fazer um adendo rápido ao que o Guilherme falou. O presidente Castelo Branco foi o primeiro general do regime militar em 64. Ele acabou com os partidos tradicionais daquela época, mas deixou dois partidos criados pela ditadura, que foram o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que era de oposição, e a Aliança Renovadora Nacional, que era a Arena, que duraram até da década de 80, mas aí você ia falar? Só dar só um cumprimento. Essa insatisfação que o Guilherme falou contra os partidos, ontem, essa madrugada, se estendeu. Muitos sindicatos foram atacados e sede de partidos. Que também são organizações. Universidade também. Então a gente tem. Que são centros de atividade, ação política, ações, né? Na verdade. Políticas. Sindicatos, universidades, pensamentos. Por isso que a gente tem que ter cuidado com esse fascismo que está rondando as manifestações, e a gente não pode entrar nessa armadilha, né? Eu só vou voltar aqui ao assunto da África do Sul, né? Se pegarmos as últimas três Copas, não dá o valor do que estão gastando no Brasil. Nós nascemos numa época que existia a Copa do Mundo do Chile, a Copa do México, a Copa da Itália, a Copa dos Estados Unidos. Foi a última Copa que foi chamada Copa dos Estados Unidos. a Copa, a partir de 94, a Copa passa a ser da FIFA. Ela não passa, é Copa do Mundo da FIFA, realizada no Brasil. Não é mais a Copa do Mundo da Itália, organizada pela FIFA. A Copa do Mundo é da FIFA. Esse padrão não comporta países como a África do Sul e o Brasil. O problema é que aqui no Brasil se falava muito do ser o país do futebol e que os estados estavam precários, os clubes resmungando aí. Os clubes vão continuar resmungando porque os clubes estão com quase nada da receita desses estádios. O povo vai ter que aprender a se comportar igual um povo europeu para poder ir para o estádio. Então, quer dizer, já gera uma discussão sobre o gastar e para quem vai ser esse gasto. A quem vai servir o gasto do Maracanã? Vocês acreditam que o futebol ficou inviável para a população, para o grosso da população? Ou seja, o Maracanã antigo, com geral a 50 centavos, e hoje o Maracanã sem geral e com ingressos caros, como todos, vocês acham que depois de passar da Copa do Mundo do ano que vem, nós teremos um futebol completamente diferente ou teremos uma realidade diferente? Teremos um negócio diferente. Um esporte não. Um esporte vai continuar sendo o mesmo aqui ou em qualquer lugar. A bola vai dentro da área, pênalti. Entendeu? Ou você assiste em casa, ou você não chegue perto da UERJ, ou perto da Praça da Bandeira, porque vai ter uma barreira muito grande. Tem um histórico do Maracanã que é interessante. Eu aprendi com o pessoal do Comitê Popular da Copa e da Olimpíada. Né, que é uma organização, isso, que, enfim, tem levantado esse debate de forma muito qualificada. O Maracanã, ele carrega o nome, né, Estádio Mário Filho. Por quê? Porque haviam projetos de estádio em disputa. E o jornalista Mário Filho defendia um projeto de estádio, que era o estádio que abrigasse o maior número possível de pessoas e que tivesse espaço para todas as camadas sociais. Então, da geral, a tribuna de honra, né? E esse foi o projeto vencedor para a Copa de 50 e foi esse o Maracanã que foi construído. Hoje desfiguraram completamente o Maracanã, até na sua concepção. Então, diminuíram o tamanho do estádio, acabaram com a geral, favoreceram os camarotes, enfim... Até no projeto de reforma do Maracanã, é um projeto em que as pessoas, frequentador, aparecem de terno e gravata. Quer dizer, uma coisa absurda. Agora, isso aí, voltando aqui ao que o Leonardo estava falando, nós estamos desviando do assunto, mas a verdade é que o futebol está se tornando um grande negócio. É um grande negócio. A FIFA toma conta do futebol no mundo, porque é um grande negócio. Aquilo ali rende muito dinheiro para muita gente que está envolvida nisso aí. E isso leva a uma discussão sobre a candidatura do Rio de Janeiro a sediar as Olimpíadas e ao próprio Brasil sediar a Copa do Mundo, que é a adesão do país e do estado e da cidade a esse projeto de negócio. E nós chegamos na última ponta da linha, é o seguinte: é uma cidade para quem vive nela ou para quem vive dela? Você vive no Rio de Janeiro porque você gosta do Rio de Janeiro ou porque você tem condições de viver no Rio de Janeiro, tem dinheiro, tem bala na agulha para viver aqui? Essa que é a questão do negócio na cidade. O negócio é simples. Eu fui office boy, mas o meu irmão que está aqui no Estúdio Júnior, a gente foi office boy aqui em Ipanema. Então, às vezes, a gente chegava na hora do almoço, a gente estava num barzinho ali, né? Quando estava com dinheirinho, e comia um salgado, um joelho, um negócio. Hoje em dia, virou tudo boteco chique. Você é expulso do Leblon. A população pobre foi ou não foi expulsa do Leblon? Está sendo expulsa, cara. O pequeno comércio, que o Leblon é característico da Zona Sul pelo pequeno comércio. O alfaiate, né? Aquela coisa assim, armarinho. Isso. Esse pessoal com a construção do metrô, eles estão sendo expulsos também. E a praia é a única coisa que nos resta, porque eu acho que no futuro, se a gente não fizer nada, se a gente não for para a rua como a gente está indo, no futuro vai ser paga, sabe? Então, voltando ao assunto da FIFA, você sabe qual é das primeiras exigências que a FIFA faz é não dizer quanto lucrou. A FIFA não faz balanço. Estão gastando o nosso dinheiro. Será por quê? Eu não sei. Acho que é porque dá prejuízo, eles não querem que as pessoas pensem que eles estão. Eu coloco a FIFA hoje como a pior instituição do mundo, sabe? A maior exploradora do mundo. que não sejam governos colonizadores, mas que sejam instituições que não estão respeitando o modo de vida das pessoas, impondo a maneira delas ser, a Copa e cobrando um preço que ninguém pode pagar. Com agora, trabalho voluntário. E faz a Copa com trabalho voluntário. Eu lembrei do o Pelé foi, né, na TV pedir para a massa esquecer essas manifestações e voltar para a Copa, né? Mas o Pelé também tem um histórico de manifestações. O Romário já tinha razão quando dizia: o Pelé calado é um poeta, né? Perfeito. Agora, eu queria que a gente voltasse o foco a essa é a questão das manifestações, da insatisfação popular, porque quando a gente está falando desse novo modelo econômico, da cidade-negócio, da Copa do Mundo-negócio, dessa coisa toda, nós estamos falando da população. Nós estamos falando das pessoas que estão nas ruas se manifestando hoje. Elas estão se manifestando, e eu vou lembrar mais uma vez o cartaz da menina lá: me chama de Maracanã e me reforma inteirinha, entendeu? Quer dizer, isso é uma... me chama de Copa e investe em mim. Tem gente com esse tipo de... Copa do Mundo para quem? Né? Tem gente com esse tipo de reclamação, mas Copa do Mundo para quem também é uma pauta política, uma pauta que já está na agenda. Agora, esse xiste, essa piada, a coisa mostra que nós chegamos... Eu vi uma também que você vai dizer: enfia 20 centavos no SUS. Pois é. Não, é muita gente dizendo: olha, tirou do SUS, né? Tirou do SUS de 20 centavos. Agora, eu vi o Boechat, tá um vídeo do Ricardo Boechat, que é o apresentador do Jornal da Band, dizendo: estão chamando esse pessoal de vândalo. Vândalo, vandalismo é você deixar paciente morrer em leito de hospital público. Vandalismo é criança morrer em UTI de hospital público. Isso é vandalismo. Dizer, vândalo é tomar tiro de borracha, é cacetada, que a polícia está fazendo. Ele falou do tiro de borracha do gás. Isso é vandalismo. O que a gente está vendo durante os protestos é um uso indiscriminado e irresponsável por parte de funcionários públicos, que são os policiais militares, de armas não letais. O que se faz numa democracia quando se verifica isso? Suspensão imediata do uso dessas armas. Elas estão atingindo uma multidão inteira. Ontem eu me vi no meio de uma nuvem imensa de gás. Também. Respirando gás, pessoas passando mal, pessoas que estavam ali para exercer a cidadania, para participar na rua, passando mal e sendo vítimas da polícia, sendo encurralada, sendo levada até a Presidente Vargas inteira, outras para dentro do sambódromo e tendo que ir para casa. Se a gente vive numa democracia, a gente precisa da suspensão imediata do uso dessas armas. O fotógrafo da Band News foi atingido na testa por uma bala de borracha. O nosso companheiro pessoas aqui, Vladimir Platonov, repórter da Agência Brasil, também foi agredido, cobrindo, trabalhando ontem. Esse cinegrafista foi na cobertura. Ontem incendiaram um carro do SBT. Isso também, não sendo intencional, ou seja, sendo uma coisa ocasional, você entende que acontece do tumulto numa situação fora do controle. Mas quando você tem um carro de uma emissora de televisão agredido, quando a manifestação se dá na frente de uma estação de televisão, as pessoas pedindo respeito, pedindo que a televisão veicule o que elas estão dizendo, ou quando você vê uma equipe da Globo News vaiada na porta da Assembleia Legislativa quando chega para a cobertura, é porque essa insatisfação está se reportando à mídia convencional, a quem está por trás desse negócio ou não. Augusto, é bom de deixar só registrado aqui que muitos comunicadores da mídia alternativa foram massacrados, presos, espancados. Então, o que sai também é mais a mídia, o jornalista da mídia convencional, né? Detém a mídia, mas olha só, existe uma coisa aí do caso do SBT, da Globo chegando sem o... Sem o cubo, né, de identificação, né? Que é histórico, isso é histórico, né? Pois é. Tem que esconder aquele... Na eleição do Brizola em 82 já foi assim, já viraram o carro da Globo. Assim, lógico. Fizeram repórter para correr. Mas existe uma série de discussões sérias no Brasil que não deveriam se virar matéria vendida por essas emissoras e deveria ser informativa. Deveria ser o assunto Copa do Mundo. Quando o Brasil ganhou, a mídia deveria chegar e falar quanto vai custar e como é que eles iam pagar, porque eles têm essas informações. E, na verdade, a mídia entrou nessa campanha, a mídia aderiu à campanha, porque a mídia está no grande negócio. Está no grande negócio, então, ela faz parte. É difícil você acreditar que a grande mídia, que a grande emissora de televisão, ela estará do lado dos movimentos populares, quando os movimentos populares batem de frente com os interesses comerciais sociais das grandes empresas. Hoje, então está explicado. Então você fez a pergunta, você mesmo explicou isso. Hoje na Folha de São Paulo sai uma pesquisa. Olha a pesquisa. Democracia, ditadura ou tanto faz? Hoje na Folha de São Paulo sai essa pesquisa em São Paulo. Isso é muito tendencioso. E o que deu? Não, vai sair, saiu hoje. Vai. Saiu não, hoje, eu soube de madrugada. Isso aqui foi o Brasil. Isso é o Brasil de fato que lançou isso. Isso é oportunismo. Claro, isso é vandalismo. Óbvio. Isso é vandalismo. Isso não tem punição. Sabe? Isso é assédio. Isso aí, aliás. E essa é a bandeira que eles ficam falando que tem que ser apartidário. Eu queria falar sobre essa coisa, acabei pulando a parte do partido. Eu vi pessoas na rua falando assim: arranca com a bandeira dele, tira a bandeira dele. Eu falei: pô, se botar uma farda nesse cara, é um general. Pessoas foram espancadas ontem porque tava com bandeira. Foram espancadas. No Museu do Índio lá, e nas outras manifestações, inclusive do Maracanã, eu vi o pessoal falando assim. Eu vi forças policiais falando assim: são jovens com discursos ideológicos. Eu falei assim: meu amigo, a melhor coisa que pode acontecer pra gente numa manifestação é a gente ter ideologia. Porque se a gente não tiver ideologia, ferrou, filho. O que que vai se fazer? Que vazio, né? Por falta de ideologia, a gente tá. A manifestação fica sem uma direção. Sem direção, ninguém consegue sentar. Era simples. Tomou a presidente Vargas? Senta. Ninguém em pé. Isso é outra história. Isso é outra história também, é o seguinte: os provocadores que estão infiltrados e que estão depredando e para criar essa situação de fato e conflito e tal. Na Argentina, os manifestantes, o que que faziam? Ou o que que fazem até hoje? Eles vão em manifestação, aparecem os provocadores quebrando coisas, eles sentam no chão. Aí a polícia identifica com facilidade os vândalos, os provocadores, vai lá e prende. O que eu vi na internet ontem no Facebook foi gente denunciando que estão fazendo isso, mas a polícia não está prendendo os caras. A polícia passa batido. E eu vi imagens na televisão da polícia atravessar a rua para pegar uma pessoa que estava andando sozinha do outro lado para jogar spray de pimenta na cara do sujeito. Luiz, ontem a polícia... um bairro muito distante da manifestação, que era a Glória. A polícia tacava bomba nos restaurantes da Glória. A Cinelândia, uma ocupação ali de trabalhadores foi... Na Cinelândia, que é a Manuel Congo, foi atacada pela polícia. Ontem foi uma ação muito, muito truculenta da polícia no bairro, em todo o Rio de Janeiro. Agora, Guilherme, queria que você voltasse essa questão do uso de balas de borracha, do uso dessas armas spray de pimenta, desse tipo de coisa que você está usando, que a polícia está usando, e é em nome da coletividade contra a coletividade, né? Parece isso. O que eu acho interessante a gente observar é o seguinte, muitos têm falado, né, o Brasil acordou, o gigante acordou. Na verdade, tem gente que nunca dormiu. A gente não vê, não é de ontem, não é da semana passada que começou, por exemplo, os questionamentos sobre o processo de remoções para as obras da Copa. Na verdade, antes do Pan-Americano de 2007, já havia mobilização questionando isso. Não é de ontem também que tem mobilizações das favelas pedindo urbanização com participação popular. Não é de ontem que tem todo um movimento de educação pedindo orçamento, 10% do PIB para a educação, pedindo, enfim, investimento, reajuste salarial e valorização profissional, da mesma maneira na saúde, e assim a gente pode falar de toda uma quantidade de reivindicações populares. Na medida em que os governos não sentam para conversar, não estabelecem a lógica do diálogo, não estabelecem a lógica da negociação e da participação democrática, qual é a resposta que esses governos têm dado a essas manifestações? Repressão policial, né? Tem um vídeo que eu fiz para a internet da primeira manifestação contra o aumento da passagem em outubro do ano passado. Não apareceu o secretário de transporte, mas a tropa de choque estava lá e a guarda municipal também. Quer dizer, quando o povo quer participar, quem é enviado? Quem é enviado é o braço violento do Estado. Então hoje, quando a gente olha as manifestações e percebe alguns atos de violência, essa lógica política não foi inventada pelo povo. Essa lógica política foi colocada pelos próprios governos. O povo está há muito tempo querendo dialogar, está se organizando em movimentos, está fazendo pautas de reivindicação, está colocando suas demandas, mas está sendo criminalizado. Então, como inverter essa lógica? Como sair da lógica da violência e partir para a lógica da participação? Agora, me parece que os governos têm um grande desafio pela frente, que é formular espaços de participação direta que tenham efetividade, ou seja, que não seja só para ouvir. Porque, por exemplo, Na privatização do Maracanã, a lei determinava o quê? Determinava a realização de uma audiência pública para fazer isso. E nós fomos à audiência pública. Eu fui enquanto cidadão e tinham outros tantos cidadãos lá, o pessoal da Escola Fraternais, o pessoal do Parque Aquático, do Centro de Atletismo e outros moradores da cidade. E o que se viu lá foi uma audiência pública para inglês ver. Foi apenas para cumprir o protocolo. Tudo o que estava sendo falado através da manifestação política foi ignorado. O povo não reconheceu aquela audiência pública. Mas ainda assim, eles tocaram para frente o projeto. Guilherme, ou seja, eles ignoram a participação do popular. O Guilherme, a audiência pública ela foi feita naquele dia ali para dizer como ia ser feita a licitação. Né? Eles não discutiram se a gente queria ou não queria que o Maracanã fosse vendido. Eles fizeram a audiência pública para dizer como o Maracanã ia ser vendido. Aí é que é o choque. Eles precisam de um número de gente para dizer que fez a audiência pública. Houve, foi fecha, acabou a sessão. Aquela coisa, isso. Democracia é muito bom, mas o metrô vai passar por onde eu quero, né? Assim falou o nosso governador. Outro exemplo. Democracia é muito bom, mas o metrô vai passar por onde eu quero. Isso foi falado por ele. Democracia seletiva. Isso para defender o metrô em isso formato de tripa. Para não fazer mais uma licitação. Porque se a gente pegasse o metrô, como todas as associações de moradores do centro até a Barra da Tijuca sentaram para poder falar que o projeto está errado. Vocês vejam só como é que nós estamos caminhando para o final do programa já, como é que esse tema ele se desdobra, porque nós começamos falando do movimento da passagem, do contra o aumento do preço da passagem, nós já estamos no Maracanã, já estamos no metrô, nós já há uma, como disse o Guilherme, há uma agenda reprimida, né, da sociedade, que agora, meu camarada, vem à tona. E aí, o Fiel, é preciso estar atento para não se deixar manipular, nem se deixar conduzir. Como é que é isso? Isso que eu queria dizer. Eu estou muito preocupado, porque ontem, chegando no Santa Marta, o que chega de mídia no Santa Marta é a mídia burguesa, a mídia que está lá, a TV está ligada. E todos os moradores estão recebendo a informação de vandalismo, que a manifestação só tem vandalismo. E eu tentava falar, olha, é muito mais além daquilo. A Globo está só filmando por cima, que é aquilo no início do programa que você falou. Mas não chega para os movimentos, pergunta, não chega, não tem acesso, não é que não tem acesso, não tem essa aproximação. Então, é muito perigoso o que está sendo propagado em termos da mídia para os trabalhadores. Isso faz confusão na cabeça do trabalhador. E voltando só naquele... O Luiz falou das armas não letais. Essas armas são letais. Um jovem foi morto no Manguinhos pela UPP com a pistola de choque. Verdade. Essas armas israelenses, que foi comprada muitas armas letais. Eu não acredito que essas armas são não letal, porque mata muita gente. E por que não trata, já que é uma polícia pacificadora, por que não trata com pedagogia, cara? O povo tem que tomar tiro, tem que tomar choque. Tem uma foto muito emblemática que ficou internacional de um policial jogando spray de pimenta na cara de uma trabalhadora, cara. Então isso é a insatisfação mesmo dessas agendas. Todo mundo está insatisfeito. Todo mundo está na rua, está insatisfeito. Agora, é preciso, como o Leonardo falou, ter uma ideologia. Agora, o Guilherme tocou numa questão aqui ainda há pouco. Ele disse que a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa. Agora, esse exercício da cidadania, Guilherme, ele é tão mais difícil quando você vê que os eleitos, os representantes, eles estão distantes dessa agenda, dessa realidade que o Fiel acabou de falar. Como é que você, que está dentro da Alerj, você convive com esse tipo de coisa? A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Alerj, presidida hoje pelo deputado Marcelo Freixo, e ela tem uma prática de realizar muitas audiências públicas. Mas eu não queria que você falasse da agenda da comissão, eu queria que você falasse da filosofia, de o que você acha que deve ser. Nós estamos falando de política, de ideologia, e nós estamos entrando na representação política, que é a Assembleia Legislativa. E dentro dessa representação política, o que parece que está em xeque é a legitimidade dessa representação. É isso que estão questionando quando a Folha de São Paulo faz essa enquete tendenciosa. Ditadura, democracia, tanto faz. É isso que está em questão. Sim. Agora, o que eu ia dizendo, eu falei da agenda da comissão porque existe uma concepção de que a representação ela tem limites, né? Ela tem limites e os limites estão cada vez mais demonstrados. Agora, não, isso não quer dizer que ela não tenha sua importância. Tá? O representante, ele pode fazer as coisas da cabeça dele e falar, sou o representante, ou ele pode falar, por ser um representante, eu tenho que abrir espaço para que as pessoas se presentem e não busquem um representante, para que as pessoas estejam presentes no processo de participação política. Então, é isso que eu acho que falta uma reflexão da maior parte dos representantes políticos do nosso país. Quer dizer, nós precisamos entender que a representação ela tem que abrir espaço para a participação direta. Como é que vocês entendem isso? Vocês do funk, você do hip hop da Santa Marta, vocês... Como é que vocês da favela veem isso? Eu vejo o seguinte, cara, o que eu falo para todo mundo lá, né? Para todo mundo do funk, para todo mundo da favela, que como a gente não estudou, tem que ser na marra. Não é só a Comissão de Direitos Humanos. É uma defensoria, é uma ouvidoria. A que serve o Ministério Público? Para que serve o Tribunal de... Qual é a diferença do TSE, do TRE, pro Supremo? Enfim, coisas fáceis de serem entendidas, mas você pergunta para um estudante de direito no último período a diferença de um senador para um deputado. Rápido, responde para mim. Ah, eu tenho vergonha de falar em público. Né? Eu fui esses dias num debate para falar sobre a consciência negra, perguntei, onde ficava Palmares? Né? Ninguém levantou a mão, ninguém. Né? Para não dizer que ninguém levantou a mão, levantou uma menina muito timidamente, eu falei, eu não vou perguntar de novo, que ela vai falar errado e vai ficar pior ainda. Né? Então, quer dizer, a escola não está ensinando coisas básicas, estamos vivendo ainda a tabela periódica, não sei das quantas, as capitanias hereditárias, e estamos esquecendo de ensinar para a molecada como se inserir na questão de governabilidade, de instituições ou de representações que podem fazer do dia a dia. Informação, né? Informação. E aí, fala, Gil. O que a gente está, principalmente lá no Santa Marta, fazendo, a gente tem que fazer um trabalho de base forte, um trabalho de consciência política forte, de formação política. Então, o hip-hop, ele nasce para discutir esses problemas sociais. Hoje, infelizmente, alguns do hip-hop se desvia para só falar de profissionalismo, de fama, etc. O meu hip-hop, que eu acredito, é o hip-hop, é um hip-hop combatente, um hip-hop que questione, que traga cidadania para a favela. O que a gente precisa no Santa Marta e nas outras favelas é cidadania. Se perguntar a um trabalhador o que é cidadania, ele não sabe distinguir. Não sabe. Isso aí é porque é o que o Leonardo falou, se não sabe... Pós-ditadura, tem... nossas escolas esfaceladas. Não tem... Mas isso aí também faz parte do grande jogo em que se tornou tudo, né? Na verdade, o hip-hop que você acabou de dizer, que é esse hip-hop do desvio, é o hip-hop do negócio. Do negócio. É o hip-hop para ganhar dinheiro. Exato. Como o futebol para ganhar dinheiro é a Copa do Mundo, a Copa das Confederações. Muitos desses não estão nas manifestações. E como a cidade do Rio de Janeiro para ganhar dinheiro é essa cidade que a gente está vendo em construção aqui. Agora, essa questão da educação, que o Leonardo falou muito rapidamente e superficialmente, é a questão, eu acho que basilar, é elementar dessa discussão, porque se você não tem a educação e se você não sabe a sua história, você vai repeti-la. E é isso que a gente está vendo nos jornais hoje, o risco da repetição de 1964. Como é que vocês, para a gente encerrar o programa hoje... Vou dar um exemplo claro. O Alexandre Garcia falou que a última a passeata que teve, a que reuniu 100 mil, né? Falou que aquela passeata ali foi a passeata da família com Deus pela liberdade. Que foi a passeata... Mas não que, foi a passeata dos 100 mil, aí são duas passeatas não, diferentes. Não. Você não está entendendo, você não entendeu. Eu falei a passeata dos 100 mil da gente agora, na semana passada, sim, né? Tá segunda-feira. Quando falar a passeata dos 100 mil agora, tem duas, tá, meu amigo? Não só tem uma. Não, tem duas, é verdade. Não, porque aquela dos 100 mil que você, como falou do Alexandre Garcia, eu reportei imediatamente para 64. Isso, não. E ali houve aquela passeata dos 100 mil que sentaram. Mas aquela foi da direta, né? Antes. Muito antes da Revolução de 64. Mas eu já entendi o que você está dizendo. É essa questão aí da passeata dos 100 mil e da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Mas essa Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi a manifestação que fez com que o país entrasse realmente na ditadura. Porque eles usaram aquilo ali para dizer o povo quer o militarismo. Que é a liderança civil convocando a sociedade civil conservadora para provocar os militares, que era o que o Castelo também dizia. Fiel, para encerrar o programa. Então, eu acho que é isso. A gente tem que fazer, sistematizar os movimentos sociais, o hip-hop combatente, o funk combatente, sistematizar no trabalho de base para poder ir para as ruas com nossas agendas, com a ideologia, com o objetivo. Então é importante, se o nosso povo não consegue ler um programa de TV, o Pimentel falando que as armas de guerra têm que ser usadas nas favelas, é porque a gente não está sistematizando os trabalhos de base. Então a gente tem que levar essas formações políticas para todas as favelas e periferia do Brasil. Pimentel, que você falou, é o esse Rodrigo Pimentel. Rodrigo Pimentel, especialista em segurança. Ex-capitão do BOP, que assassino, etc. Guilherme, você aí. Eu concordo com o que o Léo e o Fiel falaram, mas eu queria acrescentar uma coisa. Os médicos se organizaram para contribuir para a manifestação, estavam lá de jaleco atendendo pessoas feridas. Os advogados se organizaram na OAB, junto com outros coletivos, advogados populares, e estavam de plantão nas delegacias, estavam numa central na OAB, e estavam também nas ruas fazendo atendimento socorrista. Os comunicadores estão se organizando, os agentes culturais estão se organizando para colaborar. Então você que está ouvindo aí, o ouvinte da Rádio Nacional, procure saber o que você tem a colaborar na manifestação. Não vá somente para caminhar, a gente precisa organizar, a gente precisa debater. E fique atento, principalmente Facebook, para a plenária unificada do Fórum contra o Aumento das Passagens. Essa plenária é o espaço de reunião, onde as pessoas tomam decisões, onde as pessoas podem debater as pautas e se organizar para ir para a rua. Se a gente for para a rua sem se organizar, a gente corre o risco de virar massa de manobra, de cair em pilha errada. Então a gente precisa se organizar e precisa saber o que quer. O fórum a plenária unificada do Fórum contra o Aumento das Passagens tem sido o espaço para organizar essas pautas, mas não só. Os médicos se organizam, os comunicadores, os advogados e tantos outros setores sociais podem se organizar. Esse fórum, como é que a gente acessa na internet? Podemos divulgar na página do programa depois? Claro, que eu pego claro. O perfil e a gente divulga. Tá certo. Luiz, sim, eu queria só dar um informe aqui. Vai ter o Impop, Encontro Popular sobre Segurança Pública e Direitos Humanos, dia 12, 13 e 14 de julho. Então, vai ser debatido as violências de Estado no Rio de Janeiro, dos mega empreendimentos. Eu vou estar lá na mesa, os companheiros aqui também. Vamos junto, vamos debater a nossa realidade. A cidade está sendo construída não para os moradores, e sim para outros interesses que são financeiros. Leonardo. Queria deixar bem claro aqui que eu também não sou a favor de usar bandeira em manifestação, mas sou totalmente contra a proibição delas. Se estamos na rua lutando por liberdade, temos que respeitar a liberdade individual de cada um. E eu acho que o princípio básico é respeitar a roupa da pessoa, respeitar a bandeira ou o boné de alguém. Então, não adianta ir para a rua repetindo a mesma coisa que o Estado faz, que é não ter diálogo e agir com violência em qualquer coisa que lhes veja contrária acontecendo na frente. Ok, bom, o tema livre vai terminando aqui. Alguém quer mais um recado aí, um último recado? Você tem mais algum aí? Deixar só nossa página aí. Eu faço parte de um coletivo revolucionário chamado Visão da Favela Brasil.com.br. Acessa lá, vamos estar juntos. Conheço o Santa Marta. Isso aí, de 3 às 4 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, né? Funk Nacional. Funk aqui, Nacional. E hoje vai contar também com essas duas figuras aqui que eu também vou entrevistar mais tarde. E o programa é muito bom. Parabéns aí ao programa, ao Tema Livre, né? Por trazer um pouco de debate. A gente precisa debater. Legal. Tá certo, então tá aberta a porta aqui, microfones abertos para vocês também aqui, quando vocês quiserem. O Leonardo é da casa, sabe disso, ele sabe como é que é franco e liberado, né? O acesso aqui dentro da Rádio Nacional. Quero aproveitar para mandar um abraço para dois ouvintes em particular, a Hortência do Meier e o Paulo Antônio, que é lá de Juiz de Fora e que ouve o nosso programa pelo rádio mesmo, lá de Juiz de Fora. Legal, né? E esse, mais uma vez, esse encontro popular, como é que mesmo? Pela segurança. O Impop, né? Encontro Popular sobre Segurança Pública. Encontro sobre Segurança Pública e Direitos Humanos, dia 12, 13 e 14 do mês que vem, aqui no Rio de Janeiro. Você acessa as informações no www.enpop.net. Não deixe de acessar e se informar e também fazer o que o Guilherme falou. Procure sempre os contatos para você saber como é que você pode ajudar e não só como é que você vai passear lá no espaço público que está tomado. Muita gente diz assim: não, eu trouxe meu filho aqui para ele ver como é que anda na rua quando não tem carro passando. É uma doideira, né? Gente, o Tema Livre vai ficando por aqui. Livre. Valeu, Luiz Augusto. Valeu, muito bom esse programa. Obrigado a você. Vamos sistematizar os debates aí. Vamos sim. Um abraço para o Leonardo, Pereira Mota, o MC Leonardo, nosso companheiro aqui na Rádio Nacional, o Guilherme Pimentel, assessor da Comissão de Direitos Humanos da Alerge, e o rapper Fiel lá do Santa Marta. O Tema Livre fica por aqui, um grande abraço para você. Segunda-feira, às 10h05, nós estamos de volta, um ótimo fim de semana, até lá. Já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também. Tem gente plantando mal, querendo colher o bem. É, tá tudo errado, é até difícil explicar. Mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também. Tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Mas sem emprego, filho, sem... Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. Apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Rádio Nacional. Em Brasília, 11 horas. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Prévia da inflação desacelera em junho. Governo faz reunião para avaliar manifestações em todo o país. Nacional informa. Um serviço do rádio jornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 teve variação de 0,38% em junho, segundo informou hoje o IBGE. A taxa recuou 0,08 ponto percentual em relação à de maio, que alcançou 0,46%. Em junho de 2012, o IPCA 15 foi 0,12. Com o resultado, o acumulado no primeiro semestre de 2013 é 3,45%, índice superior ao registrado no primeiro semestre de 2012, 2,58%. Em 12 meses, a inflação acumulada no IPCA 15 chegou a 6,67%. Os principais grupos que contribuíram para a desaceleração foram remédios e alimentos. Uma reunião no Palácio do Planalto avalia as manifestações que estão sendo realizadas em todo o país. Os detalhes ao vivo com Priscila Mazianotti. Bom dia, Priscila. Bom dia, Zé Carlos. A reunião começou agora há pouco. Por enquanto, confirmado apenas a presença do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. A assessoria de imprensa aqui do Palácio do Planalto não confirma a presença de outros ministros na reunião. Dilma Rousseff quer uma avaliação da dimensão dos protestos e dos estragos causados pelos manifestantes. E quer também discutir como vai ser a conduta do governo daqui para frente e medidas para conter novos atos de violência e de vandalismo. Só que em Brasília foram mais de 35 mil pessoas às urnas ontem, outras milhares de pessoas em diversos estados do Brasil, e é justamente sobre isso que Dilma conversa neste momento aqui no Palácio do Planalto. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Priscila. E uma ameaça de bomba levou à retirada das pessoas do prédio onde funcionam os Ministérios do Meio Ambiente e da Cultura na manhã de hoje. Ao vivo, a repórter Paula de Castro tem os detalhes. Bom dia, Paula. Bom dia, Zé Carlos. O prédio onde funcionam os Ministérios da Cultura e do Meio Ambiente foi evacuado pelos bombeiros por volta das 9h30 da manhã de hoje, por suspeita de bomba no local. Segundo os bombeiros, a evacuação dos funcionários foi tranquila e ocorreu sem maiores problemas. De acordo com informações ainda não confirmadas, a central da Polícia Militar recebeu uma ligação de um telefone na Tailândia que avisava que havia uma bomba no interior do edifício. Neste momento, os policiais estão fazendo a varredura no local à procura do artefato explosivo com especialistas e cães farejadores. Os funcionários continuam aguardando a conclusão da ação da equipe antibombas da polícia ao lado do edifício. Nós estamos aqui em frente ao edifício e, apesar da ameaça de bomba, o clima no local, a situação é de expectativa e de tranquilidade. Ao vivo de Brasília.